Nós te damos o louvor e a glória, Senhor. Toda a igreja está diante do teu trono agora. E o nosso objetivo único, Senhor, é te adorar. Não viemos fazer trocas com o Senhor. Não viemos aqui, ó Deus, apenas resolver problemas nossos. Nós queremos te adorar. Decida o Senhor fazer o que quiser, qual for a bênção que o Senhor libera ou não, porque o Senhor sempre tem o melhor para nós. Nós te adoramos em qualquer circunstância. Bendito és tu, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Teu nome está sobre todo nome. Teu nome é soberano. Teu nome é amado por nós. Teu nome é a autoridade da qual nos valemos. Teu nome, Senhor, teu nome, aleluia. Bendito és tu, Pai. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Espírito Santo. Exaltamos bem alto o teu nome, porque o teu nome foi colocado no sobre alto, assim, Senhor. Muito alto. Porque o Senhor se esvaziou, o Senhor se humilhou, e o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome. Bendito és tu, Jesus. Aleluia. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fale com todos nós. Alguns de nós chegaram aqui muito felizes, realizados. Está tudo muito bem nas suas vidas. Obrigado, Senhor. Outros de nós chegam com lutas, e lutas grandes, mas submetemos a Ti, Senhor, sabendo que do Senhor vem todas as nossas vitórias. Do Teu nome, Jesus, do Teu nome, recebe a adoração da igreja. Jesus, falar nesta noite, porque sempre que o Senhor fala, é algo que nos traz bênção, ainda que às vezes o Senhor fale coisas que vão se encontra a nossa natureza humana, e ainda bem que o Senhor fala isso, para nós não ficarmos como pessoas sem freio, sem governo. Fala conosco, Senhor, sirva-nos para hoje. O melhor banquete que tens preparado, e nós vamos receber tudo, Senhor. Tua palavra é muito clara quando diz que não é só de pão que viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E toda palavra do Senhor, ela sempre nos abençoa, e recebemos assim o que vem da tua parte, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar, irmãos. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe a todos, irmãos. Eu sei que está um pouquinho calor e quem não sabe ainda, já encaminhamos o projeto para o nosso ar-condicionado, então em poucos dias, depende já não mais de nós agora, depende da S-Sul, uma avaliação que eles fazem sobre carga, o quanto é necessário aqui, mas falta pouco, tá, irmãos? Vocês vão suar menos, mas o coração vai ser o mesmo, aquecido pelo Senhor, amém, irmãos? Amém. Então vamos abrir a palavra de Deus, lá no livro de Filipenses, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu. Baixa um pouco o meu retorno, Trajano. Isso, lá. Filipenses no capítulo 3, o versículo 17. Tem conselhos, coisas muito lindas da parte do Senhor. Veja aí no Filipenses 3,17. Ali diz assim, vê se todo mundo achou na sua volta. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes visto em nós. Se você tem uma caneta, tire da bolsa agora a sua caneta e marque esse verso da Bíblia. Pode tirar da bolsa, eu vou ler de novo, no 3,17, o que o apóstolo está dizendo para esta igreja. Vejam todos, irmãos, sede imitadores meus. Que o Paulo está dizendo, o apóstolo? Olhem para mim. Ele está dizendo, sigam-me e observai os que andam segundo o modelo que vistes em nós. Paulo se coloca como uma referência de cristão. Chama sobre si que as pessoas possam ver como vive um cristão olhando para ele. Um pouquinho adiante na sua Bíblia. Pouquinho adiante na primeira carta aos Tessalonicenses, bem pouquinho mesmo. Vá folheando um pouco mais. No capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. 6, 7 e 8. Diz ali na primeira carta, então. De primeira carta, capítulo 1, versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, como também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Amém, irmãos? Você sabe que, em geral, as pessoas vivem imitando. Se um artista de televisão veste uma roupa super esquisita, daqui uns dias tem gente vestindo roupa super esquisita, você sabe disso, né? E tem toda uma questão de divulgação, de mídia, de influência, e daqui um tempo muita gente está usando aquilo, nem é porque é bonito. Cá entre nós, tem cada moda mais horrível que é lançada, e todo mundo fala do geral, está usando porque tem pessoas influentes usando. Artistas, às vezes pessoas do esporte, então eles lançam uma moda, ou pessoas da televisão, pessoas do cinema, tem pessoas da música, eles lançam algo e todo mundo começa a copiar aquele algo. E muitas vezes não é bonito. Você já viu isso? Já viu ou não viu? Com certeza sim. De repente se usa aquela calça, antigamente chamava boca de sino. Você lembra dela? Pessoal aí que tem mais ou menos 40 e poucos anos para cima, provavelmente lá na década de 70, por aí nos anos 70, usou a boca de sino. Quem não sabe, os novos aí, boca de sino é uma calça que embaixo é largona, que nem a boca de um sino mesmo. Em cima aquilo é fininha, e do joelho para baixo ela abre. Coisa mais feia aquele negócio. Você acha lindo hoje, depois de 30 anos? E de repente lança uma moda de novo. E pega. Tem uns cabelos que as pessoas usam, coisa mais feia do mundo. Os cabelos pintados de tudo que é cor, desgrenhado. Se fosse, às vezes, lá no interior, bem no interior, chegasse numa roça, numa lavoura, e tivesse um colono, assim, um agricultor com aqueles cabelos, todo mundo ia dizer: mas que homem horrível, não penteia os cabelos. Mas como é na moda, na cidade grande, está na televisão, aquele cabelo horrível. Daqui uns dias já tem uns guri por aí com aqueles negócios horríveis, que parece que bate um vento assim. Eles não usam mais pente, você sabia? Essa também ajeita. Tem uns que parecem um pica-pau. Eu tô falando a verdade ou não tô? Tá, cada um usa o cabelo como quiser, não tem problema. Mas eles viram isso em algum lugar e estão imitando alguém. Estão imitando. No passado até se imitava uma tribo indígena também, do jeito que eles cortavam os cabelos. Quer dizer, tem tanta imitação. Bom, você pode imitar aquilo que, vamos dizer assim, é aceitável. Acho que tem coisa que não dá para imitar também, nem na vestimenta, nem nos cabelos, nem na alimentação, tem coisa que não convém imitar. Agora, tem pessoas que de repente olham para você, olham para a sua família e dizem assim: eu quero ter uma família parecida com a sua. Alguns chegam a dizer: eu quero ter uma família igual à sua. Porque a sua família, todo mundo enxerga que é uma família que tem, vamos dizer, tem bases. É uma família que tem uma ética, tem uma conduta, tem Deus na família. E aqueles que olham de fora: eu quero ser assim. Tem alguma família que você se inspira nela? Pode balançar. Tem alguém, de repente, um marido, você: ah, aquele homem lá vive tão bem com a esposa dele, eu quero ser parecido com aquele homem. Um homem dizendo para si mesmo. De repente, alguma das mulheres percebe que uma esposa de um outro casal tem um jeito de tratar o marido, e ela diz: pai, eu não sou assim, mas eu quero ser assim, eu quero imitar o bom exemplo. Vocês, às vezes, se inspiram em alguém também, em termos de família, de educação de filhos. Pode ser que alguma mãe, algum pai, não tenha conseguido educar de maneira que seus filhos tenham o coração com eles, que seus filhos sejam obedientes. E aí, de repente, você enxerga outra família e diz: eu preciso ser igual àquele casal, da maneira que eles educaram, deu certo. Imite, você pode imitar. Não é pecado imitar. Paulo chegou a dizer para os crentes, de mais de uma carta ele escreve, depois eu vou citar vocês, ele diz: imitem a mim. Mas ele não é o ponto final da imitação. Lá no capítulo 11, versículo 1 de primeira carta aos Coríntios: imitem a mim da mesma maneira que eu imito a Cristo. Alguém podia dizer: bom, como é que nós vamos imitar Jesus? Ele não está aqui para me mostrar como vive um crente. Então nós precisamos referenciais no nosso tempo, na nossa época, pessoas de carne e osso que possam nos mostrar como é a vida com Deus. Tem pessoas cristãs que você diz: eu queria ser igual àquele lá. Então seja, porque aquela pessoa, no fundo, ela está sendo para ti um exemplo de quem é Cristo Jesus. O Paulo, ele diz aqui aos crentes de Tessalônica, você está em Tessalonicenses, né? Olha, vejam só no verso 1:6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos essa igreja aqui, essa foi a primeira carta que o apóstolo escreveu ali pelo ano 52. Ele diz: que bom, meus filhos espirituais, que vocês estão copiando a minha vida. Você sabe o que é imitar? Hoje à tarde eu até estava me ocupando com essa palavra. E fui no dicionário, o Aurélio, aquele dicionário grande, acho que é o mais completo que temos aí. E ele diz ali que imitar é fazer exatamente o que outra pessoa faz. É reproduzir o que o outro faz. Imite, copie os bons exemplos. É isso que o Paulo está dizendo e está agradecendo os irmãos que estão copiando os exemplos dele. Vos tornastes meus imitadores e imitadores do Senhor. Ele depois diz que pelo fato de terem imitado a Paulo, no verso 7, de sorte que vos tornastes modelo de todos os crentes, na Macedônia, era lá na Grécia antiga, vos tornastes modelo. Quando a gente copia o bom, outros vão nos copiar. Outros vão nos olhar. Eles têm um referencial e nós precisamos. Muitas vezes a gente estuda pessoas cristãs do século passado, 2 séculos, 3 séculos. Eu estudo alguns autores e cristãos lá do ano 100, do ano 150. Lá do segundo século a gente tem cristãos maravilhosos lá. Tá bom, foram homens que levaram o evangelho, foram mulheres que viveram para Deus mesmo. Mas eles estão há 2000 anos de nós, lá atrás. Foram uma referência para a geração e para a época deles. E hoje, onde estão os crentes referência? Você pode dizer, está aqui, está aí. Você pode dizer de si mesmo ou não? Amém, irmãos? Se um crente que diz, olha, me siga que você vai ir para o céu se você me seguir. Porque eu sigo a Cristo. Cria filhos da maneira que eu crio e teus filhos vão dar certo. Trata o dinheiro da maneira que eu trato e você vai se dar bem na vida. Não estou dizendo você vai ficar rico, mas você vai ter equilíbrio nas finanças. Ora da maneira que eu oro e a tua vida espiritual cresce. Leia a Bíblia em casa da maneira que eu leio e você vai crescer com Deus. Quando a gente se coloca como exemplo, isso não tem nada a ver com orgulho, pelo contrário, tem a ver com uma responsabilidade que os irmãos estão olhando para nós. Paulo disse aqui numa das cartas dele aos Filipenses, nós acabamos de abrir também. Você viu, o Paulo diz ali no 3,17, sedes imitadores meus e observai os que andam segundo o nosso modelo. Você olha para a vida dos outros crentes ou não? Se você não olha, está perdendo tempo, porque a Bíblia diz, observai. Olhem como eles vivem. Olhem, pais. Fale coisas para os seus filhos, sim, fale. Mas a melhor coisa para ensinar filhos é exemplo, exemplo, exemplo. Muitos de nós, eu acho que fomos criados, de repente os pais diziam, esse negócio de religião, eles chamavam religião, isso é bom para as crianças, crianças, vão na igreja, isso faz bem para vocês. Depois eles não descobrem que os filhos chegam na adolescência, juventude, não querem ir, porque o exemplo dos pais não foi dado. Pais, tu quer que teu filho seja um discípulo teu? Mãe, que a tua filha seja uma discípula tua. Porque os nossos filhos, eles nos copiam, vocês sabiam? E nos copiam principalmente nos nossos defeitos. Isso não é planejado, nem da nossa parte, nem da parte deles. Mas de repente você vê que um filho seu está fazendo algo que você faz e que você não gosta. Eles copiam, eles imitam. Se tem na casa um pai ou uma mãe agressiva, murmuradora, reclamação, xingação. Aí você um dia sai de casa e fica só os filhos. Provavelmente, o filho que tem mais força, mais poder, às vezes é o mais velho, às vezes não, mas geralmente é o mais velho. Ele vai reproduzir a mesma coisa que via no pai e na mãe, se aquele tratamento, às vezes agressivo, xingação, e às vezes até humilhar. O mais forte vai fazer isso com os mais fracos. Aí você chega em casa, está aquela briga toda, aquela reclamação toda. Que isso, filho? Sabe onde é que eles aprenderam? Com o pai e a mãe. É, de repente alguns aqui, mas pastor, é isso mesmo? É isso mesmo. De nós nos colocarmos, irmãos, como uma referência, esse mundo aí fora, eles precisam conhecer como vive um cristão. Porque o mundo, a sociedade em geral, ela se diz cristã, mas ela não é cristã. A sociedade aí, não preciso nem dizer para vocês, vocês também vivem no meio dela. E sabem todos os defeitos, as maldades, as ruindades, as agressões, as violências, as mentiras, tudo isso. A sociedade, ela imita o diabo. Porque todas essas coisas ruins são do maligno e ela imita. Agora, para quem que a sociedade vai olhar se não tiver homens, mulheres, referência de cristãos? Eles vão olhar para nós e tomara achar em nós alguém que eles possam dizer, assim eu quero ser. Assim eu quero ser. Tem que ter coragem. A coragem de Paulo, que ele disse para os cristãos lá, olhem para mim. Tessalonicenses 1:8 diz, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda a parte, se divulgou a vossa fé, para com Deus a ponto de não termos mais nada o que acrescentar. O apóstolo Paulo, ele fez uma avaliação, como viviam esses cristãos dessa cidade de Tessalônica. E ele disse, irmãos, eu não tenho nada para acrescentar nem na fé e nem na conduta de vocês. Você já pensou? Uma avaliação, um filtro do grande apóstolo Paulo, a ponto de ele dizer, ok, estão aprovados. Ele diz que a fé dessa igreja repercutiu por tudo que é lugar. Geralmente, o que anda rápido é notícia ruim, não é? Escândalo, coisas assim, isso voa, ainda mais no nosso tempo, em que acontece algo aqui, daqui a minutos está na internet, todo mundo tem acesso. Agora, notícia boa também está repercutindo, há 2000 anos faz essa notícia aqui, de que essa igreja foi uma igreja exemplar, que se inspirou em Paulo, que se inspirava em Cristo. Por toda parte repercutiu. Por toda parte soou o modelo de crentes que vocês são. O termo soou, o apóstolo Paulo, ele buscou, sabe aonde esse termo? Semana passada nós ouvimos na natureza. É como o som de um trovão, Paulo está dizendo. O que vocês estão causando nessa cidadezinha de Tessalônica, o que vocês, a fé de vocês está gerando, o barulhão que isso está, é como o barulho de um trovão. Todo mundo está escutando o que acontece nessa igreja. Ah, mas isso é muito lindo, e eu quero isso cada vez mais aqui para a nossa igreja. Você quer também, irmãos, que dessa igreja seja uma referência para Canoas, para a grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, mundo, por que não? Que daqui a 100, 200, 500 anos, não interessa o nosso nome, mas só que alguém diga um dia, naquela igreja lá no passado, Deus estava. E aqueles crentes eram crentes confiáveis, crentes que nós podíamos botar a mão no fogo por eles. Essa semana, irmãos, aconteceu uma coisa que alguém assim estava confundindo um irmão aqui da igreja. Alguém disse, lá da igreja do pastor Paulo tem um homem falcatrua. E citou o nome do homem, ele está aqui hoje à noite. Citaram não para mim, para um outro irmão. E o irmão disse, não, não pode. Como é o nome do fulano? Citou o nome e disse, não, não pode. É daqueles irmãos que a gente bota a mão no fogo. Está aqui ele hoje à noite. É daqueles irmãos que se alguém falar mal, eu digo, é mentira. Porque ele é modelo, é exemplo. E aí esse irmão que estava recebendo a notícia de que um irmão daqui era falcatrua, perguntou em que ele trabalha. E aí o acusador disse, trabalha em tal coisa. Não, então não é. Porque esse que tu está citando trabalha bem em outra coisa. Opa! Começou a ficar boa a coisa para o nosso lado. Parece que nós estávamos perdendo o jogo. Uma perguntinha, em que ele trabalha? Quando perguntou em que trabalha, esclareceu tudo. Não, esse não é aqui dessa igreja. Não é. Irmãos, crentes precisam ser referência. E aquele irmão pelo qual eu botava a mão no fogo, eu continuo botando. Porque eu conheço a conduta dele. Sabe o que a Bíblia diz? Não aceite denúncia contra irmãos, contra presbíteros, a não ser com duas testemunhas. E ainda precisamos ver quem é as testemunhas. Porque contra Jesus botaram testemunha falsa. Contra Estevão botaram testemunha falsa. Você pode ler na Bíblia essas coisas. Não é que nossos crentes são perfeitos. Mas eu quero, irmão, que quando alguém te acusar para mim, eu poder dizer, isso não é verdade. Você não gostaria de ser um crente modelo? Não é só gostar. Pela palavra de Deus, você precisa ser. Pastores modelo. Graças a Deus, tem muitos pastores que estão honrando o Evangelho. Se fala muito mal de outros, o problema deles vai ser com Deus. E já que nesse mundo eles vão caindo devagarinho. Seria meus colegas de trabalho, entre aspas, né? A minha classe, não é normal usar isso, não é minha preferência usar esse termo. Mas os maus caem sozinhos, irmãos. Deus tira. A verdade sempre triunfa, sempre vence. Seja modelo. Eu preciso ser modelo. O dia que eu não puder mais ser um modelo para ti, eu não posso mais estar aqui na frente. Você sabia? Pai, seja modelo para os seus filhos. Mãe, seja modelo para os seus filhos. Aqui os irmãos que são líderes de grupos, de células, sejam modelos para a sua célula. Jovens, sejam modelos para os outros irmãos em casa, sejam modelos na escola. Ah, mas todo mundo faz isso, mas eu não faço. Todo mundo engana o professor, mas eu não engano. Todo mundo, de repente, quer sair, fazer festinha, mas eu não faço, porque eu sou de Jesus. E logo você, por enquanto você está sozinho, e daqui um pouco você tem mais um colega do teu lado. E daqui um pouco mais outro, e mais outro. E Deus vai te dando, porque Deus vai honrar a tua conduta de modelo. Na sociedade aí tem essas moças que são modelo, tem os rapazes que são modelo, agora os modelos artísticos, ou fotográficos, como chamam. Sinceramente, aquelas securas que tem lá, acho que para modelo, na maioria da nossa opinião leiga, não serve para modelo. O que você acha? 2 metros de altura é uma cana, é uma taquara. Você já viu isso na TV, né? Desfile de modelo, parece que vão se quebrar tudo no meio de tão fininho. Essa é a opinião de conceitos, até de beleza, que para nós, na maioria de nós, não é um bom conceito de beleza, mas deixa isso para lá. Irmãos, o apóstolo vem dizendo: olhem para mim, que eu estou olhando para Cristo. Paulo foi um homem que perdeu praticamente tudo e ganhou tudo. Paulo, ele era uma grande autoridade entre os judeus. Era um homem benquisto, era um homem assim que estava subindo, em ascendência ele estava. Ele chegaria, ainda ele era jovem, quando se converteu ali por uns 30 anos, mas ele chegaria com certeza a ser um dos maiores homens de Israel, já era com 30 anos um grande homem. E quando se converteu, os amigos apedrejaram ele. Ele perdeu. Talvez ele tinha uma carreira no âmbito religioso lá de Israel. Perdeu. Porque ele disse lá aos filipenses: por causa do conhecimento das grandezas de Cristo, eu considero tudo como refúgio. Tem um homem que ainda está vivo, que é uma referência lá nos Estados Unidos, muitos de vocês já leram alguma coisa dele, ouviram na televisão anos atrás. É um pastor chamado Billy Graham. Acho que a maioria de vocês já ouviu desse nome. É um homem que nós honramos ele. Está bem idoso agora. Lá pela década de 60, ele era o homem mais conhecido e mais famoso dos Estados Unidos. Era um pastor. Um homem conhecido pela sua retidão, por andar com Deus. Quando tinha aquela questão da separação racial, tinha culto só para negros, tinha culto só para brancos, e aí convidavam ele para pregar num auditório só para branco. Ele dizia: então eu não vou. Se um irmão negro não pode entrar para ouvir a palavra de Deus, não precisa me convidar. Ah, vou num auditório só para negros, onde os brancos não podem entrar. Não vou também, porque se lá não pode entrar um branco, num auditório de negros, eu também não vou, porque Deus não faz acepção de pessoas. Esse homem foi crescendo no conceito, porque ele se manteve na palavra de Deus. Um dia, um partido político fez uma pesquisa no país inteiro, quem era o nome mais propenso para ganhar uma campanha eleitoral. E na pesquisa que foi feita, e esse pastor não sabia de nada, o nome dele foi o mais citado. Nós precisamos desse pastor para presidente da república. Todo mundo dizia isso. O partido político foi lá e queria fazer a filiação dele no partido e disseram: olha, se você se candidatar, está ganho. Porque na opinião pública, tu é o homem de maior respeito em todo o nosso país. Tu é um homem benquisto, tu é um homem reto. E aí uma série de virtudes. Estavam lá os diretores do partido no escritório do pastor, fizeram a proposta. E o pastor disse: vocês querem me rebaixar? Como assim? O cargo mais cobiçado do mundo é presidente dos Estados Unidos. Eu não quero ser rebaixado. Eu sou pregador do evangelho. E não vou deixar de ser isso. Um homem que hoje, como eu disse, já está na sua velhice. Mas um homem que ninguém tinha de que o acusar de escândalo, de induzir a igreja para lá ou para cá, ou de escândalo familiar, escândalo financeiro, escândalo sexual. Ninguém tinha nada para dizer desse homem. Um homem que andava com Deus. Até os partidos políticos chegaram a essa conclusão. Crentes que andam com Deus, crentes que são um sinal para essa sociedade que está aí apodrecida. essa sociedade que está em desespero, está como um paciente à beira da morte, agonizando, a sociedade está assim. Pense nos amigos não cristãos que vocês têm, a grande maioria deles tem problemas seríssimos. Às vezes problemas de alma, sentimentais, outras vezes problemas externos, problemas familiares, problemas de ordem financeira, é de tudo que é problema. E precisa você ser a referência, diz, vem comigo, eu vou te mostrar um caminho. Mas aí você dá, Jesus é o caminho, é verdade, mas você vai ter que dizer, eu te levo para o caminho, vem atrás de mim que você vai se dar bem. É isso que Paulo está dizendo, me imitem meus irmãos, da mesma forma que eu imito a Cristo Jesus. Sede imitadores. Observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Imita a mim e olhe os que estão me imitando. É isso que Paulo está dizendo aos crentes de Filipos. Quando Paulo disse que ele era um modelo e que os crentes depois que o seguiram eram modelo também, o termo modelo significa, irmãos, as marcas de alguém que levou uma pancada. Deixa eu explicar isso um pouco mais. Se você leva um tapa no rosto, daqui uns minutinhos, o que vai estar no seu rosto? Os dedos do agressor. O modelo da mão do agressor está estampado na sua face. Se você leva uma paulada de alguém e pega nas costas, ou uma chicotada, ou uma cinta, sei lá, o objeto que for, o modelo daquele objeto estará nas suas costas. Paulo está dizendo, as marcas de Cristo, é isso que ele está dizendo no modelo, as marcas de Cristo estão em mim. Olhem para as marcas de Cristo em mim. Que coisa! Esse homem trouxe cada palavra de Deus e graças ao Senhor está escrito tudo isso aqui. Paulo disse aos Tessalonicenses, você está aí pertinho? Está pertinho da primeira carta? Vá na segunda, um pouquinho adiante. Na segunda carta, no capítulo 3, versos 7 e 9. 3, 7, da segunda carta. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. 9. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para vós nos imitardes. Nós nunca andamos desordenadamente. Você já pensou? Esse homem está dizendo para aquela igreja, eu nunca saí da linha. Fora da ordem, a ideia que está aqui é uma ideia militar, todos... Como é que chama quando estão todos enfileirados? É, ou coisa assim, né? Quando todos estão postos. Paulo diz, eu estou na linha. Olhem para mim, eu nunca saí da linha. Um homem assim pode dizer, olhem para mim. Mas você diz, bom, pastor, então, acho que aqui dentro ninguém pode dizer, olhem para mim. Pode sim. Ah, mas pastor, eu tenho um passado que eu andei fora da linha. Ninguém pode imitar. Não, nós não estamos falando do passado. Nós estamos falando desde o momento que você se converteu e se tornou nova criatura. É disso que nós estamos falando. O apóstolo perseguiu os cristãos antes de se converter. Não é desse tempo que ele está falando dele. Ele está falando do tempo que ele já é de Jesus. É essa a palavra. É isso que o Senhor chama nós a sermos. referência, modelo, trazer as marcas de Cristo na nossa vida. Já que você está aí bem pertinho, vamos um pouquinho adiante no livro de Hebreus. É uma noite de ensino da palavra. Hebreus no capítulo 13. Veja no verso 7. Olha ali. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Aqui diz, olhem para os líderes. Olhem para eles, irmãos. Olhem para a fé deles, imitem a eles. Olhem o resultado da vida deles, olhem para o final da vida. Você pode olhar, eu te desafio, te convido a observar a vida dos outros, daqueles que andam com Deus e daqueles que andam sem Deus, daqueles que até servem ao diabo, olhe a vida deles como é e como vai acabar se não se converterem. Olhem, olhem como termina a vida dos feiticeiros, olhem como termina a vida daqueles que mexem com obras malignas, com ocultismo, olhem. Não sei se você já viu morrer algum tipo de pessoa dessas. Eu já vi diversos morrerem. E todos morrem numa miséria absoluta. Morrem arruinados, desesperados. Morrer sem Deus é horrível. Viver sem Deus também é horrível. E aqui o apóstolo diz, olhem para os líderes. Imitem a fé. Imitem a vida que eles tiveram, sigam esses homens, sigam essas mulheres, olhem os resultados. Precisamos olhar resultados. Nós vivemos um tempo em que empresas trabalham com resultados, e é necessário. Vocês que mexem com empresas, vocês sabem, seja você dono, seja você funcionário, você sabe. Final do mês, tem que ter resultados. Pois a Bíblia aqui está falando de resultados. Você é crente em Jesus? Então esse negócio tem que funcionar. Senão você não é. Se você é do Senhor, resultados, que Jesus falou em outros termos, frutos aparecem. Frutos bons. Tem que aparecer. Senão você não é. Olha a fé dos vossos líderes, dos vossos guias, diz aqui em Hebreus. Olhem como andou o apóstolo Paulo. Olhem como andou o apóstolo Pedro. Nós podíamos citar o João, podíamos citar os apóstolos. E aquele que andou mal, que nós não devemos imitar o Judas, como é que ele terminou? Olhem. É visível, está estampado. Foi dito na leitura da palavra. Considerai como viveu Jesus. Lá em Filipenses diz também. Para nós termos o mesmo sentimento que houve no Senhor Jesus. Imitem. Copiem. Seja uma cópia fiel. De quem é Jesus Cristo. Acho que nós não estamos prontos ainda. A cópia ainda não está toda formada. Mas está em formação. Você pode dizer isso da sua vida? Se eu não sou ainda um cristão completo, mas estou em fase de ficar completo. Estou a caminho. Não vou ficar parado, ainda que numa pregação como hoje. De repente o Espírito Santo te lembrou de algumas coisas que você está copiando alguém aí fora. Um estilo de vida, uma moda, às vezes copiando um jeito pecaminoso de viver. Não, não faz isso. A referência é Cristo. É Cristo. O apóstolo Paulo viveu no meio dessas igrejas todas aqui, você sabe. A Bíblia nunca te diz para você seguir um estranho. Aparece um aventureiro na cidade. A Bíblia diz, não siga o estranho. Jesus disse que as ovelhas dele ouvem a voz dele. Ah, você viu, de repente até um pregador milagroso. Existe isso sim, Deus faz. Mas a Bíblia manda conhecer a vida dele, não a mensagem dele. A Bíblia manda olhar. A mensagem pode ser verdadeira e a vida estar em desacordo. Como é que Jesus diz que se conhece um falso profeta, um falso pastor, um falso mestre? Como é que se conhece? Pelos frutos, por aquilo que produz. E para conhecer fruto, tem que conviver pertinho, né? Tem que conviver. Jesus te chama a imitar. Imite, imite, imite, imite aquilo que é certo e bom. E aí, meus irmãos? Tem coisa para imitar? Provavelmente você tem cristãos que estão aqui dentro que você está imitando. Que bom. E se tem um irmão em defeito, cometendo algo errado, não imite. Ajude ele a ele te imitar. Jesus disse lá em Mateus 23, que era para os discípulos ouvir o que os fariseus diziam, mas não imitar as obras deles, porque os fariseus diziam e não faziam. Sai para longe desses, porque Jesus mesmo os chamou de hipócritas. E um hipócrita ensina outro a ser hipócrita, pelo exemplo. Agora, um modelo, uma cópia fiel, ensina outro a ser uma cópia fiel do Senhor. Sejam assim. Cristo é claro, o modelo supremo. Ele é o modelo. Se estamos abaixo a quem, então ainda temos que crescer. E esse é o desafio de hoje. Cresça. A ponto de as pessoas olhar para ti e dizer, ali está Cristo. As marcas estão, as marcas de Cristo na tua vida, na minha vida. As marcas do amor, as marcas da humildade, as marcas da verdade, as marcas do entregar-se, do abrir mão, as marcas do Senhor, onde Deus governa. Deus governou Jesus. Jesus espontaneamente se submeteu a Deus. E foi honrado por Deus. É isso que eu te convido. Crentes exemplo. Outro dia aqui eu disse que eu li um jornalzinho de cunho evangélico, que mais parecia o Diário Gaúcho Evangélico. Muita coisa, escândalo lá dentro. Eu deleto isso. E fico com a minha velha Bíblia. Aqui está a referência, a direção única e verdadeira. O nosso Senhor Jesus, ele é o exemplo. Se cai um para lá, cai outro para o outro lado. Hebreus 12 dizia, para você correr a carreira que te está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da tua fé, Jesus Cristo. Ele é o modelo. Amém? Amém. Hoje nós temos a ceia do Senhor. E eu queria que você, assim mesmo como está sentado, que você meditasse um pouco e falasse com Deus sobre o quanto você está imitando o Filho de Deus. Se tudo que você tem feito, o Senhor faria, porque quem imita, faz tudo o que o outro faz. De repente, num item da sua vida, num particular ou outro, você não imitou Jesus, você seguiu a si mesmo, sua vontade própria, quando ela era contraditória com a vontade de Deus. Então, se você percebeu isso e quer arrumar a sua vida agora, fale com o Senhor. Eu sei que nenhum de nós imita ainda plenamente o Senhor. Mas uma coisa que eu não vou deixar é o pecado me amarrar. Como disse também em Hebreus capítulo 12, que o pecado tenazmente, firmemente quer nos impedir de correr a carreira cristã. Mas nesse momento de ceia, é o momento também de se libertar dos pecados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Se você carece de arrependimento, peça para o Senhor te levar a um mais puro arrependimento. Não um sentimento superficial de que eu fiz alguma coisinha errada. Isso não é arrependimento. Arrependimento é uma dor. Uma dor que diz, por quê? Como que eu fui fazer isso, Senhor? Ofender ao Senhor e a sua honra. Ofender algum irmão, ofender uma pessoa qualquer. Me perdoa por esse mal, Senhor. Me perdoa, Deus, quando eu abriguei dentro do meu coração sentimentos baixos, como ciúme, orgulho, coisas desse tipo. Me perdoa, Senhor. Quando o Senhor me chama para ser um exemplo, para outros me imitarem, porque eu imito a Ti. Me perdoa quando eu não fui o exemplo adequado que o Senhor esperava, Senhor. Me perdoa, Deus, quando eu imitei o mundo, imitei artistas, imitei a sociedade na conduta, na ética, na moral. Me perdoa, Senhor. Eu quero imitar o Teu Filho Jesus. Eu quero imitar os Teus servos, os homens de Deus, as mulheres de Deus que andam retamente contigo. Eu quero me inspirar nessas pessoas, porque eles me mostram no meu tempo que é possível viver a vida contigo. O referencial não é só lá do século 1, do século 2, do século 3. O referencial está aqui, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque por causa da Tua graça e da Tua misericórdia, o Senhor cobre as nossas deficiências, mas nos desafia também a vencer as deficiências. E todos que estão quebrantados nos seus corações e desejosos mesmos de ser crentes vitoriosos em tudo e ser parecido com Jesus, esses, ó Deus, recebem a graça do Senhor e têm seus pecados perdoados e começam de novo, sem ficar acusando-se a si próprios ou recebendo a acusação do diabo, porque está cancelado o pecado. Está cancelado, porque Jesus os encravou na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos como igreja a ser modelo que traz as marcas de Jesus na nossa vida. Eu quero te pedir, Deus, que essa cidade possa enxergar que aqueles que têm congregado aqui têm um compromisso profundo e absoluto contigo, Senhor. Tudo o resto é secundário. Nossos negócios, eles só podem ser feitos, se feitos corretos, ó Deus. Nosso lazer, Senhor, tem que ser puro. Nossa família, Senhor, tem que ser íntegra. Nos ajuda, Deus. que nós não vamos abrir mão para deixar o mundo engolir os nossos filhos, e nem vamos abrir mão da verdade do Senhor, porque de repente alguns ficam fascinados por crescer só nos bens e se perdem, ó Deus. Deus, ajuda todos nós a crescermos em todos os segmentos da vida, que cresçamos no mundo natural, mas cresçamos no mundo espiritual, porque a tua palavra mostra muito claramente que o espiritual governa o natural. E hoje eu quero te pedir, ó Deus, quero te pedir de todo o meu coração, Pai, que eu também seja um exemplo para os irmãos que têm congregado conosco. Eu sei, ó Deus, que eu tenho as minhas limitações, mas eu me uno àquela palavra do apóstolo Paulo, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo, Senhor, e todos, eu creio aqui, têm o mesmo sentimento. Eu também prossigo, Senhor, me ajuda, Senhor. Você está orando comigo, meu irmão, minha irmã? Então você pode dizer amém, amém e amém. Eu prossigo, Senhor. Eu prossigo. Modelos de Jesus. Modelos de Jesus. Não olhe para quem tem sido modelo de Satanás. Às vezes até líderes religiosos são modelos de Satanás. Não olhe para eles. Olhe para as cópias genuínas. As pessoas podem dizer: é a cara de Jesus, é o coração de Jesus, são as mãos de Jesus nas suas mãos, são os pés de Jesus. Ah, esses crentes, o reino de Deus precisa deles. Esses, e eles estão aqui, amém, irmãos? Estão em muitas outras igrejas, irmãs da cidade, estão sim. Aleluia. Aleluia.